Caio Carlos, áudio descritivo da caminhada no centro de Fortaleza. Ato 1. Cansaço, barulho, calor, aquela música do Baco, queima minha pele, motores, vozes, crianças ao volante, som de ferramentas e buzinas, pássaros, passos na calçada, motor do ar-condicionado, senhor mandando áudio no WhatsApp, omute, assobio, barulho de madeiras, vento, alarme, pessoal me chamando de corno direto, tô gostando disso não. Música, Fortaleza ganhou ontem, né? Tão tudo alegre. Você fala português? Cuspida no chão, a barata francesinha, passos no chão, barulho de chave, forró, pigarro. E aí, meu amigo Cláudio, tá na peia? Não quero lágrimas de adeus, barulho do carro forte, locutor ao microfone, tosse, alarme frenético, passos na escada.